Aproxima-se a Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, já nos dias 10 e 11 de março. Em Oliveira do Hospital, destaque para a Queijaria dos Lobos, uma queijaria que aposta na certificação do queijo da Serra da Estrela, também uma queijaria com rebanho próprio. A sua responsável, Mariana Vaz Pato, agora também aqui com a Rádio Boa Nova. Às portas da Feira do Queijo, como é que vai ser a participação da Queijaria dos Lobos neste certame? Este ano a nossa participação vai ser diferente, porque há menos queijos e, portanto, a nossa bancada vai estar um bocadinho mais limitada em termos deste produto. Os incêndios do dia 15 de outubro mataram 106 ovelhas do nosso rebanho, 78 das quais eram ovelhas que estavam a produzir leite. Isto traduziu-se na perda de 75% da nossa produção na altura e, obviamente, teve um impacto grande na nossa produção. Por outro lado, a seca que se tem sentido afeta de outra forma produtores que trabalham connosco e que também veem a sua produção de leite diminuída. Portanto, quando falamos então de uma diminuição de queijo, já também para este certame, para esta Feira do Queijo, falamos em que, portanto, uma redução na ordem dos 75%, foi isso? Sim. Em quilos ou em unidades estamos a falar de quê? Eu não consigo já dizer isso, porque nós ainda estamos a organizar o estoque para levar para a feira. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, em novembro de 2016, nós estávamos a produzir no fim do mês cerca de 1.600 litros de leite. E no fim de novembro de 2017, nós estávamos a produzir um terço disto. Portanto, uma diminuição acentuada que afeta muito o produto final. Sim, já para não falar na situação em que as ovelhas estão a ser alimentadas graças à fantástica solidariedade e generosidade de muitos portugueses, de muitas pessoas que nos deram palha, nos deram rações, mas está a ser alimentada com palha e rações, com misturas que elas não estavam habituadas. E, portanto... Isso também leva a uma redução da produção do leite, certamente? Não é tanta redução, é a alteração do próprio queijo. O queijo está diferente, nós tentamos reorganizar a forma como trabalhamos, mas sendo a matéria-prima, tendo a matéria-prima características diferentes, isso leva a que o próprio queijo por vezes se apresente de forma distinta. Alguns constrangimentos este ano, muito por força então dos próprios incêndios e da seca que marcou todo o território e também a nossa região em particular e no que toca então à alimentação dos animais. Disse-me que perderam 106 ovelhas do vosso rebanho, entretanto já conseguiram repor o efetivo? Não. Nós, neste momento, temos estado a recriar as borregas. Até à data, temos cerca de 30 borreguinhas. Só que isto não significa que nós, até ao fim do alavão, nasçam mais. E que elas, que estas que existem agora, consigam vingar. Elas podem morrer durante o processo. E estas ovelhas, estas borregas, só vão estar a produzir leite daqui a um ano. Portanto, durante este ano nós estamos a ter um custo de produção, estamos a tomar conta delas, a criá-las, e portanto só daqui a um ano é que elas começam a produzir o leite. Ora, se nós perdemos 106 ovelhas, se só nos nascerem 30 por ano, isto vamos demorar cerca de 4 anos a recuperar os valores de 2016. Situações de facto que certamente vos estão a prejudicar. Já fizeram contas aos prejuízos de que têm vindo a ser alvo? O prejuízo é muito grande, porque até em termos de pinhal, de vinha, de olival, a devastação foi total. Uma empresa agrícola não tem necessariamente uma grande conta bancária. Conta muito com o pinhal como o seu depósito a prazo e a forma que lhe permite investir quando é necessário comprar um material novo, uma máquina nova, quando é necessário comprar mais animais, quando é necessário fazer uma pastagem reforçada. Isso apareceu. Como é que tem sido possível? Portanto, isto certamente obrigou a uma reestruturação enorme, quer na parte da queijaria, quer nos outros setores em que vocês também operam. De que forma é que tem sido possível dar a volta e continuar e manter estas atividades? Isto ainda é cedo. Toda esta situação ainda foi há pouco tempo. Há coisas que não se conseguem modificar muito rapidamente. O que nos aconteceu, que não foi devido ao incêndio, foi que houve uma das nossas colaboradoras reformou-se em novembro e outra das nossas colaboradoras tinha-se despedido em setembro. Portanto, em termos de pessoal, nós vimos o nosso pessoal diminuído. Pedimos ajuda à Segurança Social para não termos que pagar a Segurança Social durante os seis meses que eles decidiram. E pedimos também ajuda ao IFP e temos neste momento essas ajudas. Como o incêndio provocou a perda do ovilho, portanto, o ovilho de Gramaços e o ovilho de Penalva ambos arderam, não desabaram, mas arderam, as ovelhas não estão em condições corretas de habitabilidade. E, portanto, nós colocámos um pedido de apoio na medida PDR 622 para fazer a recuperação do ovil, para fazer a recuperação de cercas, porque as nossas cercas arderam todas, para voltar a comprar colmeias e tentar recuperar a nossa produção de mel, porque também aí a devastação foi grande. E algumas máquinas que nos arderam, nomeadamente uma caminhonete de caixa aberta com que nós fazíamos todos os nossos transportes, que ardeu e que está a limitar a nossa atividade. Portanto, foi uma candidatura que foi por vós apresentada, já houve resposta, já foi aprovada, já receberam algum apoio? Não, nós neste momento temos audiência de interessados. Isto significa que para já tem um parecer positivo, foi reduzido o valor que nós pedimos, que não aceitam os valores de mercado que nós apresentamos e simplesmente utilizam valores de referência que não são iguais aos valores que se praticam no mercado, portanto isso tudo é reduzido e também com a ressalva de que foi-nos dada uma classificação, vamos para uma lista, ficamos em fila de espera. E se houver no bolo valor suficiente para pagar a todas as pessoas, a todas as candidaturas, ótimo. Se não houver, nós, apesar de termos um parecer favorável, podemos simplesmente não terem dinheiro para nos dar. Portanto, mas essa candidatura é uma candidatura, um apoio para fazer face a um prejuízo de que valor? A nossa candidatura foi no valor dos 120 mil euros. Não chegou. Portanto, e será por aí também o prejuízo apurado ou ainda mais? Não. Superior? Não. Não. Inclusive, para já, quando nós fizemos a declaração de perdas à DAPSI, não podemos incluir a floresta. E a declaração que fizemos foi de cerca de meio milhão de euros. E não incluía a floresta? Esse milhão de euros não. Sem a floresta? Não. A vinha não sabemos o que vai acontecer, porque todos os técnicos dizem que teremos que esperar até a primavera para perceber se alguma planta sobreviveu ou não. Então também toda a produção do vinho, que também é uma atividade que vocês exploram, está comprometida este ano? Está, a produção está comprometida. Totalmente? Não sabemos. Vai depender do facto das plantas poderem ou não ter sobrevivido, terem hibernado de alguma forma. Eu não sou técnica neste assunto, portanto não posso dar pormenores técnicos, mas eventualmente as plantas mais velhas terem resistido mais e, portanto, não terem sido totalmente afetadas pelo incêndio, pela catástrofe que aconteceu. Doutora Mariana, quanto à floresta e à vinha, que áreas é que foram então afetadas pelo fogo? Eu não tenho de cabeça as áreas em termos de hectares. Aquilo que eu lhe sei dizer é que nós temos floresta em Gramaços, em Penalva e em Santa Ovaia. Na zona do Val do Alva, já tinha havido parto há 4 anos, mas a floresta autóctone, ou seja, todas as árvores, montanheiros, aquelas árvores que... Todas aquelas árvores que se dizem que resistem ao fogo e que fazem barreira, ardeu tudo. Não resistiram, não é? Não resistiram não. ao fogo. Doutora não. Mariana Vaz Pato, agora, diante desta grande realização, que volta a ser a Feira do Queijo, certamente com menos produto, como é que olha para todo este setor? Como é que uma empresa agrícola que foi tão afetada pode e consegue resistir? Como é que perspectiva os próximos tempos do setor? Nem toda a gente foi afetada. A zona de produção do queijo Serra da Estrela percorre vários concelhos e nem todos os produtores foram afetados com situações como a nossa. Agora, para pessoas como nós ou outras queijarias, no nosso concelho tivemos várias queijarias afetadas, vejo com muita preocupação o nosso futuro. Porque se efetivamente não houver apoio, e um apoio maior do que aquele que nós já pedimos, não sei como é que vai ser possível sobreviver, porque os custos fixos mantêm-se. Nós temos neste momento 7 empregados e estas pessoas precisam de receber o seu salário e sobrevivem disso, não é? Claro, claro que sim. A propósito então da vossa participação ainda na Feira do Queijo, de notar que a Queijaria dos Lobos é uma queijaria com vários prémios, não é? Já tem vindo a ver os seus queijos premiados, portanto há todo um historial associado à queijaria. É também é esse historial que vocês vão continuar a agarrar. Que produto é que vai estar na Feira do Queijo? O queijo amanteigado, o queijo velho? O que é que vai estar ao dispor de todos os visitantes? A maioria do queijo que nós vamos apresentar é queijo velho. Teremos algum queijo amanteigado, mas em uma percentagem bastante inferior. Porque o queijo velho nós tínhamos em estoque, portanto ainda temos de estoque até do alavão anterior. Nós teremos também o queijo creme, que já vem ganhando bastantes adeptos. Vamos ter marmelada, vamos ter as compotas. Vamos ter também, este ano, livros que o meu pai produziu, que o meu pai escreveu à volta da temática do queijo Serra da Estrela. 30 maneiras de fazer queijo e com os pastores também se aprende. E vamos ter alguns produtos de merchandising que, no fundo, são a nossa tentativa de transformar aquilo que temos em compartilhação, que nos apoie a aumentar o nosso rebanho, eventualmente podendo adquirir ovelhas já adultas, que produzam leite e que nos deem aqui, que nos permitam dar aqui um salto mais rápido do que o tempo o prevê. Porque até o momento ainda não adquiriram nenhuma ovelha adulta. Não, impossível, não temos capacidade. Não há meios, não há meios. Também em cada feira há sempre a presença dos vossos vinhos, vai acontecer isso este ano? Sim, porque nós temos, a vindima estava feita, não é? Portanto, isso, temos vinho este ano e lá estará. Muito bem, portanto, e vão estar com um espírito positivo também numa tentativa de reanimar aquilo que aconteceu, será assim? Sim, porque enquanto há vida, há esperança, não é? E apesar de tudo isto, a verdade é que nenhum dos nossos colaboradores, nenhum de nós, sofreu fisicamente com os incêndios. Estamos vivos, estamos de saúde e, portanto, temos que olhar para a frente e ter coragem e trabalhar para voltarmos melhores do que já fomos.